A Rádio do Povo, uma emissora do Grupo Educadora de Comunicação, Francisco Beltrão, Paraná. 7.4. O que é uma sociedade? Você quer ver por mais simples que seja, você quer o melhor para a sua família. O momento desafiador que estamos vivendo pede que o consumidor faça por parte. E o comércio de Francisco Beltrão. Mande seu recado no WhatsApp 9917.